Vou subir ao monte pra beber água da fonte, o que jorra lá do céu. Vou subir ao monte pra beber água da fonte, o que emana leite e mel. Fonte de água viva, de águas cristalinas, é Jesus. Manancial de Deus, é Jesus. Manancial de Deus. Subir ao monte pra beber água da fonte, que jorra lá do céu. Vou subir ao monte pra beber água da fonte, que emana leite e mel. Fonte de água viva, de águas cristalinas, é Jesus. Manancial de Deus, é Jesus. Manancial de Deus, é Jesus. Manancial de Deus, é Jesus. Manancial de Deus.